Boa noite, tudo bem? Oito no meio, a torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, boa noite, na minha. Boa noite, no meio, check trem, livre pouso no 0, vento 080 graus, 0 menos. Tá baixando travado, livre pouso no 0, boa noite, no meio. Bom dia, senhor, identificação, droide dona 2000 pés, que é legal no 0, o nono. Muito domínio no solo 35, Olivran, solo 219. 219. Fala, boa noite. Boa noite, na meia, então. Domingo, boa noite, bem-vindo. Alfa Juliette, por favor. Alfa Juliette, 05. Boa noite, na meia. Três, cinco, dois, zero, autorizada, final, LS. Autorizada, LS, importaremos, estamos exatos, 3520. Salvo. Salvador, Sound, muito boa noite. É Port Calvo, Zero to Four. Four, just 5 minutes. Copy. The path will be Puka. The path Puka for Port Calvo, Zero to Four. Standing by for the clearance. We will be ready within about 15 to 20 minutes. Okay, 5 minutes, copy. Please. Confirm the level. We are working type level 370, port call 024. 370, roger. Estabilizado no LS, tá 3520. 3520, surgiu no 895. 895, já volta. Bom dia, Altan 3520. 3520, check trem livre pouso da 10, 070 graus, 0 menor. Livre pouso normal zero, baixou e travou, confirmado, tá 3520. Sono 50, um Livran, Sono 219. Livran 219. Paulo, boa noite, tá 3520, Livran? Bem-vindo, Alfa Juliette, portão, portão 03. Alfa Juliette 03520. de Capricórnio, yeah. Yeah, Pig in Southern Lisbon, Flight Level 370, road Peru is 50, then fly Mossoró. After intercept the way, upper November 866, upper November 866, fly in Magnum position, after follow your flight penwood. Take off runway 10, left turn, Mom departure, and the Quebec transition. Golf Echo Bravo in the tunnel transition. Score code 5013. Control departure frequency 120.8. Em Portugal, vira do Roca, a big place on Lisboa, Capela 370. On departure, climbing to Upper Whiskey 50 Mossoró, and Upper November 866, maximum position, then 5-time route. On departure, Momo departure, Gabi transition, Coking 5013. Departure frequency 120.8. Correct, only turn left after departure. And report to right starting push. Again, for report call 0-2-4. 1-2-1-9. Isso, 1-2-1-9. Portugal, 0-2-4. Okay, report to red, start and push. Mike Yankee, Lima, prossiga. Mike Yankee, Lima, prossiga. Reporta, reporta 2 até o portão 4. Center, mantenha a minha escuta aguardando. Mike Yankee, Lima, atua um tráfego a Portugal, que em mais alguns minutos vai chamar pro push, ok? Portugal 0-2-4, request to push up. Huh? 0-2-4, approve start and push, report text. For push and start, I call for back. Portugal 0-2-4.